9h47 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio o João Matkiewicz, ele que é secretário da Agricultura e também do Meio Ambiente aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. E vamos deixar claro que são duas secretarias diferentes, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas Agricultura e Meio Ambiente, não. É a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente. Uma situação que você vem acumulando já há alguns meses. Desde setembro, né, do ano passado, estou acumulando aí a Secretaria de Meio Ambiente também, respondendo inteiramente. E é diferente o nosso município em relação aos outros municípios. Os outros municípios menores, elas comportam as duas secretarias acopladas em uma só, né? Secretaria de Agricultura, geralmente, e Meio Ambiente nos municípios vizinhos nossos, que são extremamente agrícolas, essas duas secretarias são juntas. No caso da secretaria aqui do município de Foz do Iguaçu, é uma relevância muito grande em relação ao meio ambiente, um município aí com quase 300 mil habitantes. Temos aí a parte ambiental muito forte, né? Que é as Cataratas do Iguaçu, os dois rios, que é o Paraná, o Rio Iguaçu, temos a Itaipu. Então, nós temos bastante relevância no meio ambiente, onde que há necessidade de ter a Secretaria de Meio Ambiente e também há necessidade da Secretaria de Agricultura, já visto que nós temos uma área bastante produtiva, bastante grande e bastante projetos aí para tocar com os produtores de Foz do Iguaçu. Na semana passada esteve aqui na cidade o secretário de Estado da Agricultura para debater temas relacionados à agricultura aqui no nosso oeste do estado? Sim, ele esteve aqui, fez uma visita no gabinete do prefeito, juntamente com a secretaria, a gente debatendo aí principalmente as questões de estradas rurais, né, de Foz do Iguaçu. Né? Então nós temos aí, 2013, fizemos vários projetos, encaminhamos para o governo do estado e para o governo federal também. Hoje o meio rural é atendido, né, na parte de estradas e há uma preocupação grande, principalmente na estrada do Alto Boa Vista, que é uma estrada, nós consideramos aí uma pior estrada que nós temos no município, e nós colocamos no hall de prioridade na área rural. Dentro do Codefós, discutindo o Codefós, foram apontados três prioridades dentro do município. A número um é a estrada do Alto Boa Vista. Né? Então, a prefeitura, desde o início que nós assumimos, corremos atrás aí de recursos, projetos, e conseguimos aprovar no Ministério da Agricultura, né, um recurso para o Alto Boa Vista. Né? Foi aprovado em 31 de dezembro. Né? Nós passamos o ano correndo, amassando barro, projeto de noite, e o prefeito também indo a Brasília, e a gente indo a Curitiba, para nos aportar esse recurso para a recuperação dessa estrada, que é fundamental para o município de Foz do Iguaçu, fundamental para os produtores daquela região, que sofrem muito. Mas lembrando, aquela estrada fazem anos que está sem manutenção, né? Então, a herança que nós recebemos aí de vários anos que está sem manutenção, e a estrada, um asfalto, não se acaba em um ano. Ele se deteriorou no longo dos tempos, mas não é por isso que nós estamos deixando de buscar recursos e correr atrás. Então, dia 31 de dezembro, ainda era 9 horas da noite, o prefeito estava em Brasília ainda, né, véspera do ano novo, estava em Brasília, e nos trouxe essa resposta boa, essa conquista boa aí, que entrou, foi aprovado o nosso projeto, e não só da Alta Boa Vista. Nesse pacote de projeto foi aprovado mais projetos para Foz do Iguaçu, aonde que nós podemos também, foi contemplados aí, a estrada da linha Keller. A estrada da linha Keller, ela liga o portão do Parque Nacional do Iguaçu com a estrada velha de Guarapuava. É um trajeto ali de 10 quilômetros, onde que foi contemplado com calçamento. Então, mais uma área rural, recursos vindo do governo federal para essa estrutura. Nós tínhamos quatro estradas protocoladas com projetos da área rural em Brasília e foram aprovados dois, os dois maiores que foram aprovados, e dentro de outros projetos que também que a secretaria tinha lá protocolados, que era um trator e que era uma patrola, os dois também foram liberados. Então, amanhã, dia 25, às 9 horas, já esse recurso do trator já foi aportado para o município, já no mês de janeiro, já depositou isso aí. E nós já estamos comprando ele amanhã, um trator de grande porte, justamente para trabalhar com os produtores na área de conservação de solos. Essa parte de conservação de solos, porque é um trator que consegue atender todos os produtores, né? Nós estamos aí em uma área de 16 mil hectares e ele vai comportar e vai conseguir trabalhar e atender todos os produtores de Foz do Iguaçu na parte de conservação do solo. Essa parte é muito importante na área técnica. Haja visto que não, você levantando essas curvas de nível não carrega solo, água e erosão para os rios. É uma parte também de produção e uma parte ambiental muito importante para o município de Foz do Iguaçu, que esses recursos vão aportados. E na sequência, nós temos aí a aprovação, que é a primeira vez em Foz do Iguaçu que os produtores rurais vão contar com uma patrola, né? Haja visto que o município inteiro, para atender o município na área rural e na área urbana, tem uma patrola no ano 78. Então, de lá para cá não foram adquiridos nenhum equipamento. E hoje está vindo exclusivo para a área agrícola esses equipamentos. E o governo do estado, juntamente com a prefeitura, já está chegando aí equipamentos aí, a semana passada chegou 3 equipamentos, são 6 a compra, de equipamentos novos para agregar aí na frota do município e vai ter um poder mais de trabalho. Eu cheguei a conversar com o Volpe, falei, Volpe, a tua secretaria, que você está agregado na Secretaria de Obras, né? Tua secretaria vai impulsionar 20 vezes a capacidade de trabalho que tem hoje com esses equipamentos novos. Então, uma conquista muito grande para Foz do Iguaçu, que já está aqui aportado. Quanto às estradas, foram aprovadas, nós esperamos esse aporte financeiro por parte do governo federal. Até a gente conversando com os vereadores, a gente deixa livre aqui da base do governo federal, tem vereadores, tem contatos com deputados, que possa também dar uma ligada, uma ajudada e uma cobrada aí, para que esses recursos, quanto mais rápido sair para Foz do Iguaçu esse depósito, mais rápido Foz do Iguaçu pode licitar e começar a atender essas comunidades. Hoje, agora, nesse momento, o prefeito está em Brasília, justamente cobrando também essas ações, esses projetos que foram aprovados em 31 de dezembro, cobrando que sejam depositados, que sejam agilizados esses programas, que sem esses recursos a prefeitura não está em condições de fazer. Mas esses recursos estão aprovados e depende da burocracia de Brasília para aportar, fazer esse aporte financeiro. Depois do aporte financeiro fica mais fácil para licitar, daí está nas nossas mãos, nas mãos do município, que daí tem condições aí de fazer uma programação com mais tranquilidade. E nós falamos sempre da questão da estrada do Alto da Boa Vista, porque é um tema que realmente preocupa os produtores aqui no município de Foz do Iguaçu, mas a gente constata muitas vezes também que até pelas características do município de Foz do Iguaçu, um município que se urbanizou de maneira muito densa nos últimos 30, 40 anos, é uma cidade em que muitas vezes, até foi tema de uma conversa nossa aqui, né? Muitas vezes as pessoas desconhecem a questão da área agrícola de Foz do Iguaçu, então vamos até deixar bem claro para quem nos ouve agora, essa região do Alto da Boa Vista é uma região próxima ali ao Lago de Itaipu, entre o bairro Três Lagoas e o município de Santa Terezinha de Itaipu, é aquela região ali? Exatamente, essa região, acho que a maioria dos municípios de Foz do Iguaçu conhece essa área, a área nobre nossa, né, do município, muito produtiva e grandes produtores rurais que nós temos lá. Então, é uma carência dessa estrada já há anos que está lá degradada. E agora tem projetos que nós... Porque não tinha nem projeto sequer protocolados, né? E a gente protocolou todos os projetos, tem aprovados. E saindo esses recursos aí para nós fazer a recuperação daquela estrada lá. E do Alto Boa Vista, onde que é importante produção agrícola. A agricultura familiar lá é muito forte. E a agricultura familiar é diferente da agricultura empresarial. Porque a agricultura familiar trabalha com hortifruti, com leite... E esses produtos têm que ser escoados diariamente. Né? E diferente do empresarial, que cada safra, né, você faz lá 4 meses, aí você escoa. Mas nem por isso que a estrada da agricultura empresarial tem que ser ruim. As estradas têm que ser todas boas. Mas a dificuldade maior é a da agricultura familiar, porque todo dia eles estão na estrada. Né? E aí a estrada ruim é um complicador. Também vamos falar aí a respeito da produção aqui no município de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também está sofrendo prejuízos com relação aos problemas até climáticos verificados aqui no oeste do estado. Está havendo uma perda na produtividade com relação àquilo que se esperava inicialmente para esta safra? Nós iniciamos a safra, aquele produtor que plantou mais do cedo soja, que começou a plantar no mês de setembro, ele colheu mais cedo. Então, nós falamos assim na nossa língua, escapou da seca, né? Então, não pegou um período de estiagem. E é onde que os produtores que plantaram no mês final de outubro, começo de novembro, são poucas as propriedades, são poucas. É, o que aconteceu? Pegou um período de estiagem de 28 dias e um calor muito grande. E aonde que fez com que essa produtividade no final da colheita caísse. O início da colheita nós batemos o ano passado, o ano passado já foi um recorde de produção. O início da colheita desse ano começamos batendo o ano passado e no final da colheita deu uma despencada em relação à seca. Mesmo assim, nós tivemos com o Deral, agora semana passada, reunião com o Deral, o IBGE, todos os órgãos que controlam essa produção dentro do município, órgão do Estado, e são órgãos oficiais, é onde que nós chegamos na conclusão que fazemos o final da colheita, o balanço, que nós, em soja, nós produzimos 145 sacas por alqueire de média no município. Em relação ao ano passado, caiu um pouco, porque a média do ano passado chegou a 155. Se perdeu um pouco, mas ainda é uma safra muito boa para o município de Foz do Iguaçu. Excelente safra para os produtores de Foz do Iguaçu. Pois é, e realmente ficamos na expectativa aí de que os produtores tenham cada vez mais condições, realmente quando falamos até de infraestrutura, né, essa questão das estradas, acredito que seja fundamental para todos os produtores aqui do município e que se tenha também cada vez mais visibilidade. Existe até um projeto de um mercado municipal aqui em Foz do Iguaçu para que se venda os produtos diretamente aos consumidores. Como é que as suas pastas, né, agricultura e meio ambiente, estão acompanhando essa questão? Essa é uma questão levantada já desde o início. O prefeito pediu que estudasse como fazer um mercado municipal. A Itaipu, parceira também, querendo que isso vá adiante, também está ajudando no processo. Então, nós temos uma área já indicada pelo município, com uma área lá na Vila Portes, 10 mil metros quadrados, uma área grande, onde que a Itaipu está fazendo o projeto para fazer o aporte financeiro de construção, porque isso aí tem que começar do zero e construir todo esse... Mas é mais uma ferramenta de comercialização em Foz do Iguaçu. Os produtores rurais de Foz do Iguaçu, não Foz do Iguaçu, porque a região toda da região oeste usa o município de Foz do Iguaçu como escoamento, como forma de venda de produto. Então, mais um aparato para venda e que vai engrandecer muito a agricultura familiar e a agricultura empresarial também em Foz do Iguaçu, que sai bem nesse potencial. E o consumidor final, ele ganha muito com isso, porque ele vai conseguir uns produtos frescos e uns produtos de boa qualidade e mais barato na sua mesa. E dentro desse programa, amanhã cedo nós vamos ter uma entrega, 8h30 da manhã, na Secretaria de Agricultura, de 5 certificados de novos produtores orgânicos em Foz do Iguaçu. É uma conquista muito boa, muito grande, e aí de relevância para a nossa agricultura familiar de Foz do Iguaçu, e a importância tão grande para o consumidor, aonde que ele vai chegar no mercado, esse produtor entrega para a merenda escolar, entrega para o banco de alimento, onde são distribuídos para as entidades, um produto de extrema qualidade, que é o produto orgânico, e nós temos 5 produtores certificados, amanhã estão recebendo esses certificados, com o tamanho de área de 10 hectares de produção a mais no nosso município, que vai acrescentar aí com boa qualidade para o nosso município. E nós temos que ir agora ao repórter CBN em rede nacional, mas antes agradeço aqui ao João Matkiewicz, secretário da Agricultura e do Meio Ambiente aqui em Foz do Iguaçu, para essa disponibilidade de conversar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. Eu agradeço a oportunidade, temos vários programas, vários assuntos bons para colocar, para a população saber como a Secretaria está trabalhando. Nós temos as compras, né, os PAs, a compra direta, compra merenda escolar municipal, compra merenda escolar federal, vários programas aí que os produtores nossos estão participando, e é bom que a população saiba como que isso funciona. Eu agradeço a oportunidade e assim que tiver outra oportunidade estarei aqui para falar sobre isso.